Confete, pecinho colorido de saudade. Ao te ver, na fantasia que usei, confete, confesso que chorei. Somente com sucessos carnavalescos, com as músicas mais cantadas, pelos salões da vida, nós estamos levando esta pedida matinal pela Rede USP, um jardim, um coreto, a música e a saudade, e agora o conjunto Vocalistas Tropicais, dando um show nesta melodia do Paquito Jacarepaguá. Odete Amaral, talentosa, audosa, Odete Amaral, também em nosso coreto nostálgico, canta do J. Cascata, não pago bonde. Que saudade dos bondes aqui em São Carlos, hein? Para os nossos ouvintes, ainda temos mais este grande sucesso carnavalesco do Paulo Barbosa, aqui defendido pelo saudoso Castro Barbosa, a melodia que tem como título Ligue, Ligue, Ligue, Lé. O ar sem paquetar também a gente pode amar. Porém, o lugar deste mundo maior é pra mim Jacarepaguá. É hoje que eu vou me acabar. Com chuva ou sem chuva eu vou pra lá. Eu sou pra Jacarepaguá. Mulher é mato e eu preciso me arrumar. É hoje que eu vou me acabar. Por favor, não pago bonde porque não posso pagar. O de ioiô. Não pago fone que eu conheço o condutor. Quando estou na brincadeira, não pago bonde nem que seja, por favor. Não pago. Não pago bonde, iaiá. Não pago bonde, ioiô. Não pago fone que eu conheço o condutor. Quando estou na brincadeira, não pago bonde nem que seja, por favor. China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Testões, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o China na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Testões, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Ei, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. Aqui a morena fez a sua fé. Ligue, ligue, ligue, lé. Chinês, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. Aqui com a morena fez a sua fé. Ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o Franchina na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Testões, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Lá vem o Franchina na ponta do pé. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Testões, 20 pratos, banana e café. Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, lé. Chinês, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. Aqui a morena fez a sua fé. Ligue, ligue, ligue, lé. Chinês, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. Aqui a morena fez a sua fé. Ligue, ligue, ligue, lé. Guardo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina. E ela está em nossa sintonia curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Amanhã estará aniversariando a encantadora, elegante, simpática, sorridente, amável e jovem senhorita Débora de Barros Carvalho. Ela que é assessora dos vendedores da Lafique Imóveis, ela que é talentosa, Ela, que é dona de um sorriso amigo. A jovem senhorita Débora de Barros Carvalho vai receber amanhã de Dona Maria Alice Bittencourt e do seu querido papai Dalil de Barros Carvalho, de todas as suas amizades, dos funcionários da Lafique Imóveis e de nossa equipe, todas as felicitações pelo seu aniversário natalício. Parabéns, jovem senhorita Débora de Barros Carvalho, que amanhã estará aniversariando. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Mais sucessos carnavalescos. Desta feita, o caricaturista do samba Jorge Veveiga conosco. Arranjo do Pachequinho. Do Haroldo Lobo, Quem Chorou Fui Eu. Para os nossos ouvintes, de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje somente sucessos carnavalescos. Como este aqui, que o saudoso cantor das multidões vai cantar em arranjo também do Pachequinho, pois é uma gravação da Copacabana, do frasão Orlando Silva, O Choro do Bebê. Eu quis fazer você chorar, você sofrer. Nosso amor morreu, mas quem chorou foi eu. Eu quis fazer porque chorar você sofrer. Um dia nosso amor morreu. Chorar, mas quem chorou foi eu. Você chorar, você sofrer. Um dia o nosso amor morreu. Quem chorou foi eu. Eu quis fazer você chorar, você sofrer. Casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Danda, danda, danda pra ganhar tem-tem. Ai, que belezinha, que gracinha de neném. Danda, danda, danda pra ganhar tem-tem. Ele chora, ele grita, ele apita como o trem. Bebê, casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Danda, danda, danda, danda. Ai, que belezinha, que gracinha de bebê. Ele grita, ele apita como trem. Casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Casamento Jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, para participar desta pedida, o nosso e-mail é uspfm@sc.usp.br. Ou mande uma carta para nós colocando no envelope da mesma, Rádio USP, Caixa 400 e 40, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nossa passarela, Marlene, Risadinha e Vocalistas Tropicais.